Salve, salve, galera. Não sei a hora que vocês estão ouvindo essa porcaria que eu tô falando aqui, mas quero que vocês prestem muita atenção. Sei que isso daqui pode ser um bando de merda pra vocês que me ouvem, mas espero que vocês gostem da nossa ideia. É hora de zoar. Em breve, a gente não tem data pra estrear, mas estamos aí com um projeto super legal, super maneiro. Vale a pena conferir nosso trabalho em breve. Falou, galera. Conto com vocês na nossa grande estreia. Viemos deixar a concorrência. Nem temos concorrência ainda, mas que se foda. No chinelo. Falou.